Faixa 2. O conto da água viva. As águas vivas navegam pelas correntes oceânicas como velejadoras. Não perseguem suas presas como a barracuda ou a lula. Em vez disso, arrastam atrás de si seus longos tentáculos armados para capturar criaturas planctônicas que tiveram a desventura de topar com eles. As águas-vivas nadam, na verdade, com as lânguidas pulsações de seu sino, mas não seguem nenhuma direção específica quando se deslocam, ou pelo menos não do modo como concebemos uma direção. Mas a nossa concepção é limitada por nossas duas peias dimensionais. Rastejamos na superfície da terra firme e, mesmo quando decolamos na terceira dimensão, é só para nos arrastar um pouco mais rápido nas outras duas. No mar, porém, a terceira dimensão é a mais destacada. É a dimensão na qual o deslocamento tem mais eficácia. Em adição ao íngreme gradiente de pressão ligado à profundidade, existe um gradiente de luz complicado por um gradiente de equilíbrio de cores. Mas a luz desaparece de qualquer modo quando o dia dá lugar à noite. Como veremos, a profundidade preferida por um animal planctônico muda drasticamente no ciclo de 24 horas. Durante a Segunda Guerra Mundial, operadores de sonar que procuravam submarinos ficaram intrigados com o que lhes pareceu ser um falso fundo do mar que toda noite subia à superfície e voltava a descer na manhã seguinte. Era, descobriu-se, a massa de plâncton, milhões de minúsculos crustáceos e outras criaturas que, quando anoiteciam, iam à superfície para alimentar-se e, pela manhã, tornavam a afundar. Por que fariam isso? A melhor hipótese parece ser que, à luz do dia, eles são vulneráveis a caçadores predadores como peixes e lulas e, por isso, buscam a segurança da escuridão das profundezas nessas horas. Por que, então, ir à superfície à noite numa longa jornada que deve consumir muita energia? Um estudioso do plâncton comparou-os a um humano que andasse 40 quilômetros de ida e volta só para tomar o café da manhã. A razão para visitar a superfície é que, em última análise, o alimento provém do sol por intermédio das plantas. As camadas superficiais do mar são pradarias verdes contínuas com microscópicas algas unicelulares no papel da grama ondulante. A superfície é onde está a comida, no final das contas, e é lá que quem pasta, quem se alimenta dos que pastam e quem, por sua vez, comerá esses últimos tem de estar. Mas se é seguro estar lá apenas à noite por causa dos predadores que caçam baseados na visão, quem vai pastar, assim como seus pequenos predadores, tem de empreender justamente uma migração diurna. E aparentemente o fazem. A pradaria propriamente dita não migra. Se houvesse algum sentido em fazê-lo, ela deveria nadar de modo a se afastar da maré animal, pois toda a sua raison d'être é captar a luz solar na superfície durante o dia e evitar ser comida. Seja qual for a razão, a maioria dos animais do plâncton migra para o futuro de dia e para a superfície à noite. As águas-vivas, ou muitas delas, seguem os rebanhos como leões e hienas que acompanham os gnus nas planícies de Mara e Serengeti. As águas-vivas, ao contrário dos leões e hienas, não visam a presa individualmente, mas até mesmo tentáculos que se arrastam cegamente pela água se beneficiarão acompanhando os rebanhos, sendo esta uma das razões por que as águas-vivas nadam. Algumas espécies aumentam sua capacidade de captura zigue-zagueando pela água e mesmo essas não têm por alvo nenhuma presa em particular. O objetivo é abranger uma área maior varrida pelos tentáculos com suas baterias de arpões letais. Há também as que migram para cima e para baixo. Um tipo diferente de migração foi descrito para as massas de águas-vivas do Lago das Águas-Vivas, em Merchechar, uma das ilhas Palau, colônia norte-americana no oeste do Pacífico. O lago, que se comunica com o mar pelo subsolo e, portanto, é salgado, foi assim batizado em alusão à sua colossal população de águas-vivas. Há vários tipos, mas as dominantes são as mastígias. Estima-se que existam 20 milhões delas em um lago com 2,5 quilômetros de comprimento e 1,5 quilômetros de largura. Todas as águas-vivas passam a noite próximo à margem oeste do lago. Quando o sol nasce a leste, todas nadam na direção da luz e, portanto, para a orla oriental. Param antes de chegar à margem por uma razão simples e interessante. As árvores que margeiam o lago projetam uma sombra profunda, barrando a tal ponto a luz solar que o piloto automático, buscador de sol das águas-vivas, começa a impeli-las na direção do agora mais claro oeste. Mas assim que saem da sombra das árvores, elas se viram de novo para o leste. Esse conflito interno encurrala as águas-vivas ao redor da linha da sombra, com a consequência, que não ouso supor ser mais do que coincidência, de mantê-las a uma distância segura das anêmonas do mar, perigosas predadoras que ladeiam a costa. À tarde, as águas-vivas acompanham o sol, voltam para o extremo oeste do lago, onde toda a armada mais uma vez fica encurralada na linha sombreada das árvores. Quando escurece, elas nadam verticalmente para cima e para baixo no extremo oeste do lago, até que o nascer do sol atrai seu sistema de orientação automática de volta ao leste. Não sei o que elas podem ganhar com essa notável migração duas vezes por dia. A explicação publicada não me satisfaz o suficiente para que eu a repita aqui. Por ora, a lição deste conto tem de ser que o mundo vivo oferece muitas coisas que não compreendemos ainda, coisas fascinantes em si mesmas.